Outro dia um tiozinho com a lata de cimento, decepcionado com a vida, dividia seus lamentos. Em vez de tá na cadeira de balanço com charuto, tá com carrinho de pedreiro cheio de entulho. Foi o chamado peão que o patrão escraviza, sem férias, registro, aposentadoria. Outro tênis que usar até gastar a sola, igual papel higiênico usado, jogaram fora. Falou com ódio dos três filhos, era bem me quer, mal me quer. Pra me ver no asilo, vim de caçamba do norte, pedindo carona. Pus rango no cu deles que eu nem senti o aroma. Cabelo grisalho, pele enrugada, não traz comoção. Reumatismo nem garante lugar no busão. Rezo pra no inverno, termômetro não ia zero, senão eu troco o frio da rua pelo frio do necrotério. Não existem rosas, não existem rosas. No fim não existem rosas, não tem vitória no fim da prova, não. No fim não existem rosas, não existem, não rosas. Existem rosas. No fim não existem rosas, não tem vitória no fim da prova, não. Devia ter tentado de AR-15, baby. Não ia fazer curativo nos calos com band-aid, tocar a campainha. Bom dia, senhora, dá uma moeda que eu capino sua porta. Olhei do alto da ponte lá no chão, pensei, vou pular da fim na minha missão. Quem não vai deixar herança não tem parente perto, nem direito a ouvir vovô do seu neto. Hoje eu queria tá encomendando Stinger no celular, pelo menos ia ter bens pro estado leiloar. Pra quê? Que eu fui honesto pra dormir no concreto, morrer no chão do PS sonhando com um médico. Não adianta fazer ficha, depois dos 40 você não passa nem no quesito boa aparência. Os moleque que troca a escola pela balada vão ver o efeito quando tiver se equilibrando na bengala. No fim não existem rosas, não existem rosas. No fim não existem rosas, não tem vitória no fim da prova, não. No fim não existem rosas, não existem, não rosas. Existem rosas. No fim não existem rosas, não tem vitória no fim da prova, não. Forma a fila que a Kombi do doutor chegou, tá cheia de agasalho, sopa e cobertor. É importante pra quem mora num caixote de feira, que o único aquecimento vem da fogueira. Iguais a mim, um apa achou que um dia ia conseguir, mas percebeu a ilusão tarde demais pra reagir. Diplomas usados de lençol no chão, pai que deixou filho em cesta no portão da mansão. Uns atrás da tal cota pra deficiente, sem a mão que a máquina roubou no acidente. Velhice e deficiência, final assustador. Carro de rolemã, esmola no metrô. Eu não queria ser Silvio Santos nem Bill Gates, só um profissional com nome na parede. Alguém que não precisasse de papelão ou metal pra jantar num restaurante de um real. No fim não existem rosas, não existem rosas. No fim não existem rosas, não tem vitória no fim da prova, não. No fim não existem rosas, não existem, não rosas. Existem rosas. No fim não existem rosas, não tem vitória no fim da prova, não. O tempo voa e com ele vai minha saúde. Na minha história não tem fonte da juventude. É só quimioterapia, sessão de hemodiálise ou uma fila pro transplante, quem sabe? Penso no suor no lixo da 7 a 7 pra terminar no beliche do albergue. Adolescência faixa etária mais perigosa, porque velho tá de muleta ou cadeira de roda. Acampar pra marcar consulta